Gol no 714, contato radar, 230, será pouco. Aqui é com o Juliette, reporto para descida. Salvador, boa noite. A Gol no 606, decola, passa 1800. 6, submarina 390, saída Puca. 690 na Puca, qual o nome é 06? Gol no 714, vai passar 160, chama o centro em 12685, alterno 2545. 685, alterno 1245, gol no 714, obrigado. Controle Salvador, bom dia, T3520, informação Fox. 520, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. 4 mil pés, posso falar na proa de Duna com referência exótica? Vou e TAP da presente. Já ajuda, obrigado. Direto em TAP, 3520. Quinhentos pés, ajuste no 0 no meio, a Mike é com Juliette. Controle Salvador, boa noite, gol 994-2000, saída Puca. 994, submantenha 350 na saída Puca. 350, perfil, gol 994. Aqui é com Juliette, ao controle. Siga via corredor Veracruz após corredor Interlagos. Vamos através de Paris para ingresso de Interlagos. Paripe, reporte ingressando no corredor Interlagos, Mike Eco Juliette. Controle T3520, respeita a recepção de 050 em TAP. Consegui a descida até 3 mil pés liberado da recepção. 3 mil pés. Quando possível, voa duna. Voo 606, passar 170, chame Recife, 12685, alterna 12545. 12685, voo 606. Cresce, corredor Interlagos, reporte rotatória ou visual com aeroda. Salvador, bom dia, 353-7. 353-7, bom dia, sube e mantenha 380, saída Momo. Momo 380, 3520, desse mantenha 2000, autorizado ELS XG, informe estabilizado. 2000 foi mais estável no X-Ray, tá? 3520. No 994, passa nível 160, chama o centro em 12685, alterna 2545. Recife 2685, 2545, então bom dia. Juliette, já avisou o Corona? Afirmativo, cara. Chame a torre, 118.6. Certo. Versão 1895, Mike com Juliette. 1895, Mike com estabilizado no localizador, pista vista, tá 3520. 3520, complete, final ILS, chame a torre em 11895. 1895, tá 3520. Muito obrigado, até já. Controle Salvador, voo 896. Voo 896, sube e mantenha 370, saída Puca. Puca Caju 370, 896. E chame agora o centro na frequência 12685, alterna 12545, trip 5317. 2685, 2545, boa. Boa. 3, posição, gol no 896, autorizado de chegada Mari, desse mantém a 2000, ajuste no 096. Vai passar um 70, chama o centro em 1 no 2085, até no 2545.